vivendo em tempo fechado, correndo atrás de abrigo. Exposto a tanto ataque, você tá perdido. Nem parece o mesmo, tá ficando pirado. Onde você encosta dá curto, você passa, o mundo desaba. E pra te danar, nada mais dá certo. E pra piorar, os falsos amigos chegam. E pra te arrasar, quem te governa não presta. Declare guerra quem finge te amar. Declare guerra. A vida anda ruim na aldeia. Chega de passar. A mão na cabeça de quem te sacaneia. Vivendo em tempo fechado, correndo atrás de abrigo. Exposto a tanto ataque, você tá perdido. E pra se ajudar, você faz promessas. E pra piorar, até o Papa te esquece. E pra te arrasar, nem o inferno te aceita. Declare guerra quem finge te amar. Declare guerra. A vida anda ruim na aldeia. Chega de passar. A mão na cabeça de quem te sacaneia. A mão na cabeça de quem te sacaneia.